na 07 à direita, na 190, posso estabilizar. Eu não vou me chamar de tudo, na frequência, no meio de cima ao lado 5. Autorizado, pistão 0, vento 900 graus, 109, ajuste 90, não sei. Comando vento sem com. Aumento? Vento 1900 graus, 109. Já puxa para 2.100, só posso estabilizar. 2.100. 1.164, curva direita, a pro 055, limite ao localizador. Ok, direita, pro 055, limite localizador, o 1.164. Zero, chama tudo, frequência, no 8, sinal lado 5. Estabilizado, gol 1164. A gente agora está pronto para a torre. Claro, gol 1164. tá? Se aproxima do ponto de espera. Beleza, 2231, a linha de decolagem para baixo. Afirmativo. Autorizado, a linha de decolagem, 90 graus, 129, ajuste 0017. Passaria 2231. Corona 64, eles vieram para aproximação, chame Torre na frequência na noite, são 95. Boa tarde, o 1164. Boa tarde. Obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1164. 4 milhas para a Uberterra, a distância. 164, Gazinho, 22, aproximação, eu acho que está livre. Aguarda cristalina, no 1164. 3560, fundo autorizado, pistola 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, muito boa tarde, passaria do 2231. Passaria do 2231, boa tarde, contato da Silva, eu tenho aqui para o meu vídeo 180, saída média. 180, sem restrições, passaria do 2231. para a Justin M142, autorizado a alinhar e manter. O número 64, senhor aos 47, direita no 21, décimo 9. 219, o número 64. Xenemeno 42, decolada aos 49, Xenem contra V Salvador em 120, décimo 8. 08, boa. Senhor Salvador, muito boa tarde, Xenem 6142 na PUCA. Xenem 6142, boa tarde, contato com a base pela via, sai da PUCA, para o nível de 3, 5, 10. Via PUCA, 3, 5, 0, 6142. 231. Causar nenhum transtorno, seria possível coordenar se a cura de Jacete já pro outro destino, seria? Pode. Obrigado. Eu sou o não autorizado usar direto para ele. Excelente, direto para ele, obrigado, excelente. Diretamente ao centro do Sul, na frequência 1,2B.85, alternativa 1,5.45. Tenor 63, 15. Tenor 63, 15, contato Radatuba, via, saída sua Laguna, para o nível de voo 360. Para o 360, subindo via 63, 15. Saída 360, mas tem o nível de voo 160. Mas tenha o nível de voo 160. Vamos parar 0-4-8, última turma 1-8-0, informa o tráfego de segurança, posição de 2 horas, está a 40 milhas, torre no oeste, cruzando o nível de 1-4-0 para 1-6-0, 1-7-2. Estamos passando nessa posição de 10 para 11 horas, está a 29 milhas no Nordeste, cruzando 190 para 180, 190. Da tarde dessa via, chegada da média 1 para o 050. Chegada de aguarde. 042 até 170. 4048, agora são mais 8 milhas para prosseguir na descida. Já Alfredo, modificada 1807, descida a critério, reporte cruzando 4500. Salvador 1017. Lucas 048, chamei a Rádio Feira na frequência 131, decimal 3. Controle Salvador 4065 da Azul, muito boa tarde. Azul 4065, boa tarde. Salve da Tatarte, Matheus 3020, Salve da Azul. Gestão voando, 320, Azul 4065. Sete, 3014 na frequência 18095. 3015, ligado. Continua a aproximação, agora na autorização de pouso. Informa o helicóptero iniciando a rolagem na 17, que vai ter com essa aproximação. 17. 884, chame esse centro Recife na frequência 12B.85, alternativa 25.45. Muito boa tarde. Após a passagem do tráfego da Gol na Curtíssima, ali mantém o sistema zero, prepara para a decolagem imediata, assim que autorizado. É, quase o Gol, ali mantém o sistema zero e decolagem imediata para autorizar para 3567. Salvador, é o Oscar, Mike, o Mike Eco Zulu, solicita regressar para pouso. Nós estamos com um pequeno problema técnico aqui que não caracteriza a emergência. Nós solicitaremos voltar para pousar no 17. Deixa o Mike Eco Zulu, controle do turma, tenha o seu pouso. Para o Capão, no meu país, aguarde de transferência para tudo. Oscar Mike, Zulu. Mike, Zulu, Matilano, para o Capão, e chame o turno na frequência 1-8-5. O Mike Eco Zulu passando para o... rematando o farol de Itapuã. O Mike Eco Zulu não tem confidência, não há necessidade de emergência. Afirmativo, apenas o sistema técnico aqui sem maiores consequências, tá? Gente, eu só informo que tem uma aeronave já está passando marcado externo, para o pouso na 190, lembra 110 e tem a 2320 para 190. É só problema, só podemos ficar aguardados. Maxinha Golf, mantenha a posição em aguarda, a nave se decolou, está com uma pane técnica, vai regressar para pouso, mas vai ser necessário que se libere a pista, ok? Mantenha a escuta aguarda, tenha duas aeronaves para pouso na 190. Maxinha Golf, mantenha a posição em aguarda, ok? Mantenha a posição em aguarda, é uma possibilidade. 3567 decolou aos 21, no controle 120 do sinal 8. 1208 para 3567. Azul 4492 tem pouso autorizado. Estou no 0, 0 graus e no 0 graus. Tem pouso no 0, 0440. Levo 360. Na Rua 9, 360 para 3567. Estou no 023, foi salvo de mais 10. Brasil 5, contactado, frequência 1-8, décima online, faz. Conforme o nome é décima online, faz 0-3. 1-8, décima online, faz. Pois é, eu posso fazer isso aqui, vai. Eu posso fazer 0-3, a longa que nem foi salvo, só é 3-1-0. Após Brasil 2-3, continue a approach, onde estamos dando 1-8 a ticket. 0-3. Tudo siga. O problema foi solucionado aqui e vamos conseguir chamar aqui, ok? Gente, prossegue a linha do litoral, chama o controle 1208. 1208. Azul. Controle Salvador, o mestre Azul. Siga. Se não for solucionado, vamos prosseguir para Manati, ok? Gente, vem direto para Manati, eu posso acessar de 20 milhões de Salvador. Isso, se Manati vai chamar 20 milhões afastados, o mestre Azul. Eletro. No Eletro direto, obrigado, seu 3567. Dois anos, 3567 1268, 1260, 3567. 2256, pode ser a próxima. 56, autorizado. Alinhar e decolar. Pista 10, exato. 080 graus, 109. Decolagem, alinhar, por 2. Romeu, Mike, é que o Julião foi me chamar de pouso em Manati. Se 4-0, confiado, frequência livre para a coordenação, eu tenho outro. Reduza para 2109. 3-7, autorizando o final do procedimento, deixa para 2003, o ajuste 907, informe estabilizado. 907, 2003, depois estabilizado, e a LSX-3, 3-7-7. 620, estabilizado. 620, 3-1-9, falhando a atravessão de pouso, 62. Fala 256, decolou os 31, controle 120, destino 8. 208, boa tarde, 256. Direto Jambo. Direto Jambo, 2-5-6. Livre pouso, 620. Diz que eu vou ver. África. 8-5, obrigado. Região 090, vou fazer essa mulher. Confirme. Atinge o 090, 256, voo. 256, sobre o número 2370, confirmando 330. 330, voo, 256. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, só 3367. Sala 35, Sibéria, à direita, 1209. Mesmo à direita, 1209. Sala 33. Sala 3367, tempo autorizado, pistão 0, 0, 0, 7, 0 graus, com 7 9.